3197, autorizado Leda. Direto Leda, está 3197 já. Uma 344, complete nosso procedimento, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. Tráfego avistado, altímetro no 0, no 6, com vento 090 graus, com 04 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, pouso, pista no 0, volta 344. Bono 344 no solo 831, à direita Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, gol, 344. Salvador, Papa Papa, Luiz Fizilete Bravo. Fizilete Bravo, boa noite pra você, Gabi. Estava pátio 5, fracionamento visual com follow me para deslocar para o pátio 4. Obrigado, o acionamento Itaxi, reporte na Papá para ingresso na Itaxi via pista no 7. Reportarei na Papá para ingresso na 7. Direct Bravo na Papá. Bravo autorizado, seguiu o follow, ingresso na pista no 7, reporte livrando na Taxi Oscar para o Pátio 4. Livre ingresso, reporte livrando na Oscar. Bravo 3197, Homicentro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2-8-3-5, alterna 1-2-3-8, tá? 3-0-9-8-7. Boa noite. Bom. Delta. Boa noite. Voo 4298, sem identificação, desça nível de voo, 050, via chegada para o Médio 1. O Médio 1, desça 050, voo 4298, SB, obrigado. Brother Salvador, boa noite, o Chanelo 6313, para lançar aqui, velho. O Chanelo 6313, sem identificação, desça 4000 pés. Via chegada, bom, se eu já te meto no 096. 4309 via Ponce 6313. Seria possível para o Ed Duna para Chanel 6613? Chanel 6613, livro Duna, dessa vez no PES, autorizado, final dele é SXE, da Tufano 0, resposta estabilizada. Livro Duna 2D, autorizado, XE, muito grato, 6613. Controle Salvador, Azul 2782, Cente da Yankee. Azul 2782, oceano identificação, direto de TAP, oportunidade de descida. Direto de TAP, oportunidade de descida, 2782. Junto no 5 decolado aos 49, chamei o controle agora, frequência 120, décimo 8. 208, boa noite. Cinco, boa noite, contato radar da decolagem, se me mantém em nível de voo 340, passando 2.000 pés, voo direto Leda. Positivo 340, 2.000 Leda direto. Azul 4298, desça 3.000 pés hoje, XG altímetro 190196. XG com bem 16, azul, agora 8. Autorizado ingressar e decolar. Vento variável 149, altitude 1016. Autorizado a linha decolada mais zero. 3285? 3885, consiga. Estou ativo, ótimo. Abaixo, correção com o centro de Recife, TAM 3815. 3815, positivo. Ajuda 782, vou direto do na reporte no ideal de descida. Direto do na reporte na ideal, grato. Correção 782. TAM 3815, está de lado lá na prisão, ótimo. Direto, ótimo, 3815, obrigado. 298, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e ele é X-Ray, fonte estabilizada. 2 mil pés, 3 mil pés, 4 mil pés, obrigado. Parabéns, 63, 93. Chamei a 63, completo o final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295, gosto, 63, 93. Para a decolagem, tudo mantém nível de voo 350 direto a Jamo. Direto Jamo, obrigado para 3503, vamos lá. Salvador 2782 da Azul, da onde descida? Azul 2782, desça para 4000 pés, a gente já tinha metido no 06. Para 4282. No solo 56, via Foxtrot, chama agora, só 219, hein? Boa noite. Tanto 3305, boa noite, eu tenho identificação, desse nível de voo 050, via chegada Bomé de Ono, a gente tinha que ir 06. Tão 3815, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 126, 123 decimal 8. 2835, 268, positivo, uma boa noite. Indo secundária, 123 decimal 8. 1268 a secundária, afirmativo, boa noite, obrigado. Corrigindo novamente, 1, 2, 3, decimal 8, secundária. Positivo, agora sim, 1, 2, 3, decimal 8. Obrigado. Pista 10, azul 4298. Azul 4298, completo sinal do procedimento. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 95. Salvador azul 4298, final pista 10, boa noite. Tráfego, boa noite, eu vou no 973, informação em aqui. 2 noites, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação. Frequenção, check-train, título 0, pouso autorizado, vento é calmo, título 0 no meio. Tô 0 no meio, obrigado. D782, deixa 2000, pega habilitado, final dele é FX-Ray. Na pista 1-0, informe estabilizado. Descer para 2000, posso? Chamei a minha 3. FX-Ray da 1-0, 2782. Chamei a minha 3, 1-0, chame centro Recife, 1-2-6, decimal 85, caso negativo, 1-2-5, decimal 45. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5-6-3, 1-0. 4298, no solo 02, direita via Foxtrot, chama o solo em 121, décimo 9. Foxtrot 219, eu sou 4298 de volta. Boa noite, Gol 1096, 4096. Boa noite, Gol 1096, estéreo 10, tudo igual, né? Vento calmo, altímetro 0017, 1017. Autorizado, né? Decolar 10, ajuste 1097, Gol 1096. Desça para 2.010, ajuste de altímetro 1097, cancelado as restrições de ITAP. Autorizado o final do procedimento e ele é sexuído, adicional 0, informe estabilizado. 2.000 pés, 1.017, cancelado as restrições. Gostaria estabilizado na 3.30. Salvador azul 2.702, fui, aliás. 2.782, completo sinal dele é X-ray. E chame torre 18, decimal 95. 26895, grato, boa. Sono 096, declarado 07, controle 120, decimal 8, Goiânia. 128, decimal, correta, 120, decimal 8, gol, 1096, boa. Salvador Azul 2782. Salvador Azul 2782, boa noite, tráfego avistado, cheque tem de pouso, vento calmo, pistão 0, mal ajuste, altitude 07, pouso autorizado, pistão 0. Tornando a colagem, subavia Momo para nível de voo 370. Subavia Momo para 370, gol na 096. eu poderia confirmar o voto para o 2782. Mas o ET aqui é calmo. Grato. Zero 96, submantém nível 290. Submantém restrito 290, voo no 096. Salvador, uma boa noite, o Rio Sigma 74, informação Yankee. Sigma 74, acelera a identificação, dessa via chegada para 4.000 pés, ajuste em Salvador 10017. Via Bonf 4.000 10017, o Rio Sigma 974. Um 3305 estabilizado? Afirmativo, estabilizado, 3305. Completa o final do procedimento e eletro 3, chama torre no 8, decimal 95. 395-3305. 72, o céu azul, direita via Eco, chama o sol mesmo 9. Caso tenha ultrapassado, libere na Fox ou Backtrack, outro lado. Ok, direita Eco, 219, sol 2782. Tráfico avistado, check 3 de pouso, vento calmo, altitude 36 agora, no 0 no 6, estou no 0, pouso autorizado. Autorizado, pouso na 190, tem checado, 3305. Boa noite, chegou no 93, se aproximando, pode esperar. Estão no zero pronto, visto ao gramado. No 93, boa noite. Mantenha o ponto de espera. Após a passagem pra, na final, o pouso da TAM, para trabalhar e manter o ponto no zero. Gente, após o pouso da TAM, ali mantém pista no zero. Gol no 93. Formado a frequência para o gol 1, 0, 0, 0. 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. 125, 125, 45. Solo 15 direita via Foxtrot, chama o solo 21 decimal 9. Direita Foxtrot, solo 21 9 da 3, 305. Vento calmo, pistão 0, decolagem cruzada, altitude 0, 1,6, 1,16. 1,16, localizado, decolagem pistão 0, gol 1,973. Liga 5974, deixa via 2000 pés, autorizado o sinal dele, é Foxtrot. Na pista 1, nós vamos reportar, informe estabilizado. Via Bonfi, descendo para 2000 pés, encontrei estabilizado em Foxtrot no 0, Rio 5974. Quatro é tráfego único? Afirmativo, Rio 5974. É possibilidade de voar direto Duna, por gentileza? Rio 5974, livre Duna, reposto estabilizado. Livre Duna, reposto estabilizado, 5974, agradeço. Controle, boa noite, gol 1973. Gol 1973, contato radar da colagem, suba via São Runo para nível de voo 360. Passando 2 mil pés, voe direto Leda. Passando 2 mil pés, voa Leda, São Runo para 360, gol 1973. 7, azul 423. Azul 4235, oceano identificação, desce a 4 mil pés via chegada a Bonfi, a gente já te meteu na 06. 4 mil, Bonfi no 06. 1973, chame Recife, 1128 decimal 35, caso negativo, 123 decimal 8. Confirmando 2835, antena 238. Afirmativo, bom voo. Obrigado, bom final de semana. Voo 973. Estabilizado, ILS Rio 5974. Rio 5974, complexionado para o procedimento ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, ato colaboração, Rio 5974. Torre Salvador, Rio 5974, uma boa noite, ILS 10. 5974, tráfego avistado, checa o trem, o vento é calmo, altíssimo 07, pouso autorizado, pista 0. Ciência de pouso, pista 10, Rio 5974, baixou o travão. Desça 2 mil pés, autorizado, final do procedimento. Ele é essa que foi da opção, nós informe estabilizado. 2 mil pés, autorizado, estabilizado.